Panorama Agrícola para 16 de julho de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte e amigo do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 16 de julho, lua minguante. Estamos abrindo para você o programa da EPAGRE, voltado para a área da agricultura familiar e da pesca artesanal. Nos trabalhos técnicos do programa de hoje estão o Eduardo Maia e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: a fome é a melhor cozinheira. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira, crédito para o pequeno produtor na dica de hoje. No noticiário, Itajaí realiza curso para viveiristas. Hoje tem Espaço da Mulher, cresce o número de mulheres titulares de lotes da reforma agrária. E no mercado agrícola, informações sobre a safra da banana. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O agricultor familiar teve o limite de crédito para custeio via Pronaf aumentado, de 50 mil para 80 mil reais por produtor. O limite de crédito para agroindústria familiar também subiu, de 50 para 130 mil reais. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Quase metade da população brasileira titular de terras da reforma agrária é do sexo feminino. O levantamento mais recente do INCRA, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, aponta que o percentual de mulheres ultrapassa os 48% do total dos beneficiários entre os anos de 2008 e 2010. Até o começo dos anos 2000, apenas 13% das assentadas tinham o título do lote. Esse índice é reflexo de duas normatizações instituídas há menos de 10 anos. A portaria de 2003, a de número 981, do INCRA, que estabelece como obrigatória a titulação conjunta dos lotes da reforma agrária para homens e mulheres em situação de casamento ou de união estável. E também a instrução normativa de 2007, a número 38, igualmente do INCRA, que ajusta os procedimentos e instrumentos de inscrição de candidatas ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Essas duas medidas jurídicas asseguraram, ao longo dos anos, a participação delas, das mulheres, independentemente do Estado Civil, priorizando o acesso às chefes de família, e elevaram também o índice de atuação das mulheres em aproximadamente 4 vezes. Assim, a mulher pode dividir com o marido mais do que as responsabilidades de um lar. Compartilha também o direito do registro da terra. A titularidade conjunta mostra ainda para a sociedade que as mulheres também são capazes de assumir um lote. Alinhada ao Código Civil Brasileiro, a regulamentação do Ministério do Desenvolvimento Agrário apresenta ainda um dispositivo que assegura o direito da terra à mulher nos casos de divórcio, desde que possua a guarda dos filhos. A atuação ativa das mulheres no processo de titulação de terras e também nas organizações produtivas das áreas assentadas, é uma grande conquista de gênero. As ações do MDA para assegurar a titulação de terra às mulheres são iniciadas em outro programa do Ministério, o Programa Nacional de Documentação das Trabalhadoras Rurais. São mutirões itinerantes que percorrem as zonas rurais de todo o país, inclusive aqui em Santa Catarina, para emitir gratuitamente registros civis, trabalhistas e de acesso aos direitos previdenciários. Até o ano de 2011, o programa já havia atendido mais de 730 mil mulheres e emitido mais de 1,5 milhão de documentos. É hora das notícias. Acontece amanhã, terça-feira, em Itajaí, curso de produção de mudas de espécies nativas, módulo 3, no Centro de Treinamento da IPAGRE de Itajaí. O objetivo do curso é a capacitação de viveiristas na programação seleção de espécies para a recuperação de áreas degradadas, propagação vegetativa, fitossanidade, manejo integrado de doenças e manejo do viveiro. Amanhã, em Itajaí, curso de produção de mudas de espécies nativas. Uma promoção da IPAGRE com apoio da Fundação Piava de Itajaí. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, falamos sobre a safra catarinense da banana 2012, com informações do economista e analista de mercado da IPAGRE CEPA, Luiz Marcelino Vieira. Santa Catarina destaca-se no cenário nacional como o terceiro maior produtor de banana, além de liderar as vendas para o mercado internacional. No quadro do balanço da oferta de banana, Santa Catarina é superavitária. O excedente gerado é comercializado nos principais centros consumidores do país, bem como nos países do Mercosul, com destaque para os mercados argentino e uruguaio. A safra catarinense 2012 de banana apresenta uma área ser colhida de 31 mil hectares, devendo obter uma produção de 647 mil toneladas, com um rendimento médio de 21.200 quilos por hectare. Em comparação com a safra passada, os dados praticamente se mantêm. Durante o primeiro semestre deste ano, foi observada a ocorrência de alguns fatores climáticos, destacando-se a falta de chuva, que acabou interferindo na produtividade e na qualidade da fruta, também na regularidade da oferta em alguns municípios produtores. Ao contrário da safra passada, nesta safra, os preços, tanto no produtor quanto no atacado, têm demonstrado uma curva de crescimento positivo. Esse comportamento tem agradado os agentes de produção e comercialização da bananicultura estadual. Nos seis primeiros meses de 2012, o produtor da banana caturra conseguiu uma valorização de 76,7% na venda de sua produção, enquanto o da banana prata, embora a remuneração não fosse tão generosa, alcançou a cifra de 23,1% de acréscimo. No atacado, os preços também estiveram bastante valorizados. A banana caturra cresceu 58,2% e a prata 12,8%. Atualmente, no produtor, os preços médios da caixa de 20 a 22 quilos da banana caturra variam entre R$ 10 e R$ 11 reais, e os da prata entre R$ 14 e R$ 15 reais. A expectativa do setor para o segundo semestre do ano é de que os preços da banana continuem valorizados em Santa Catarina. O volume das vendas se mantenha nos principais centros consumidores nacionais, bem como ocorra uma expansão do número de negócios para os mercados do Mercosul. Informações da safra catarinense da banana, de Luiz Marcelino Vieira, economista e analista de mercado da IPAGRE CEPA. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio